A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público em Três Corações expediu uma recomendação à Prefeitura de São Bento Abade, no sul do estado, para que suspenda o processo seletivo para a contratação de agentes de saúde. O promotor de Justiça de Três Corações, Vitor Hugo Rena Pereira, explica as irregularidades encontradas. Nós recebemos uma denúncia anônima pelo sistema de ouvidoria, muito bem fundamentada na quinta-feira, narrando irregularidades no processo seletivo que se realizaria em São Bento Abade, no próximo domingo. Buscamos em fontes abertas informações, instauramos um procedimento, investigamos rapidamente e com eficiência os fatos e percebemos que aquelas informações passadas no sistema de ouvidoria realmente correspondiam, em sua maioria, à verdade, com gravíssimas irregularidades acometiam o processo seletivo, desde a publicidade extremamente reduzida até questões técnicas em relação aos cargos que se pretendia preencher. Para os cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, é necessário que se respeite a norma federal, Lei 11.350 de 2006. E nesse ponto, o edital era equívoco, confuso e somente a respeitava em relação a um dos cargos, não aos dois. Quanto aos cargos de enfermeiro e fiscal da vigilância sanitária, as contratações temporárias não obedeciam aos requisitos constitucionais ou, pelo menos, não havia justificativas para a contratação temporária, sendo que as funções eram de mero expediente e deveriam, em princípio, portanto, ser exercidas por concursados e não por pessoas com um contrato por prazo determinado. Outra irregularidade gravíssima era o prazo exíguo da publicação do edital do processo seletivo até o dia da prova, apenas 3 dias úteis, salvo engano. Outra irregularidade gravíssima era o prazo da inscrição, que se iniciava numa sexta-feira e terminava na próxima terça-feira, com sábado e domingo, evidentemente, intermediando, de modo que apenas 3 dias úteis para inscrições presenciais estavam dispostas no edital, o que notadamente dificultava o acesso da população ao concurso. Segundo Vitor Hugo, a recomendação será acatada pela Prefeitura. A recomendação pede à Prefeitura que reveja a realização das provas, suspenda ou anule o concurso, tome para si as retificações necessárias e, se assim a excelentíssima prefeita decidir, novamente faça o processo seletivo, mas sem os vícios anteriormente apontados, agora de forma rígida. A recomendação foi preparada ontem, finalizada ontem à noite, entregue hoje de manhã e, no ato da entrega, o assessor jurídico do município já finalizou o cumprimento da recomendação. Nesse momento, aguardamos a divulgação oficial no site da Prefeitura do cancelamento, da suspensão ou anulação do certame. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.